junta el río un Douro a correr. Cantando baixo passam nas margens de leve a bater, com brandura e com carinho. Barcos a vê-los passando a vogar, as velas remetadas, tendas antigas nos fazem lembrar, contos de reis e de fadas, com tal lenda que não é uma leitinha do Iranha, as ninfas do que é a lua. Que não demora a noitinha da muralha, nas ninfas do Deus Douro a luar. As águas levam segredos para o mar, as moças namoradas, porque nas margens os ouvem contar, as bonitas lavadeiras. Dizem que quando aparece o luar, em noites de lua cheia, as ninfas do Rio Douro a cantar, dançam o vira na areia, com tal lenda que dá a moura a noitinha e a moranha. As ninfas do Rio Douro ao luar, com tal lenda que dá a moura a noitinha e a moranha. As ninfas do Rio Douro ao luar. Lenda que dá namoro à noitinha e à namoranha, com as ninfas do Rio Douro ao luar. Com tal lenda que dá namoro à noitinha e à namoranha, com as ninfas do Rio Douro ao luar. Com tal lenda que dá namoro à noitinha e à namoranha, com as ninfas do Rio Douro ao luar. Como as rosas de um dia, os amores de um estudante que o vento logo levou. Pétalas imorcecidas levam no ar o perfume de um sonho que se sonhou. Capas negras de estudante são como asas da andorinha, enquanto dura o verão. Palpitam, sonham os instantes, aninhadas nucleares do palácio de ilusão. Amores de um estudante são franjas, ondas do mar que os ventos logo barreiram. Pairam na vida uns instantes, logo passam, depois morrem, mal se sabe se nasceram. Mocidade, oh mocidade, longa, ingênua, generosa, infinita de ilusão, que nunca sabe os motivos de quando queira o capricho ou lhe diga o coração. Quero ficar sempre estudando, pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Se juntaram as três comadres, laçaram a dilheira na função do Santo André. Sarandilha, dar sarandilha, yeah. Una levava 30 huevos, la sarandilheira. Outra levava 33, sarandilha, dar sarandilha, yeah. Sarandilha, estando nestas raciones, la sarandilheira. Chegou o marido da Inês, sarandilha, andar, sarandilha, iê. Sarandilha, sarandilha, sarandilha, sarandilha, sarandilha, ela que me levou aos palos da sarandilheira, foi da pobrecita e nessa linda sarandilha. Sarandi, sarandi, sarandi, sarandilha andaraie, pom pom. Thank you. Universitária do Porto, no ano em que se comemoram 100 anos de cinema, tenho a honra de apresentar a Canção de Lisboa. Lisboa, terra que me encanta, terra das cantigas e dos arraiais. Lisboa, onde tudo canta, linda rapariga, até os pardais. Cidade, jardim, que o tejo azul vem beijar, uma saudade sem fim de te deixar. Cidade de amor, tudo em ti prende-se luz, até o céu tem mais cor e o sol mais luz. Alegre como um pregão, acordas sempre a cantar, e é linda a canção do teu despertar. A graça e esplendor não tem no mundo outra igual. Lisboa, querida, és a flor de Portugal. Quinto ano, exame de clínica médica, chamada Sebastião da Cunha Valente. Valente! Valente? Valente sou eu. Teófilo das Neves, claro. Sente, vou para este exame completamente em branco. Pois olha que eu estou a ver as coisas muito negras. Vasco, então. Pronto, meu general. Ora, então o senhor diz que se usa bicarbonato para as varizes. Ora, benzo, Deus. Perdoa, Vossa Excelência. Eu disse benzonaftol. Qual é? Qual é? E ainda uma pergunta. Qual é o principal músculo lateroflexor do pescoço? É o esternocleidomastoideu. Ah, rico filho. Ele até sabe o que é o mastoideu. O mastoideu. Estamos satisfeitos. Rapaziada, acabou-se o Vasquinho da Anatomia. Canto hoje aqui pela última vez. Amanhã passarei a ser Doutor Vasco Leitão. Adeus, fadistas da minha terra. Senhoras tão encantadoras, tanta simpatia quero agradecer. Senhores, se tiverem dores ou uma pneumonia, trato-os com prazer. Lisboa já tem ardor em mim, doutor, além de sábio também sou inventor. Mas estou para ver, pronto encantar por mim, pronto encantar em ser, sempre a sorrir. A minha satisfação, o meu valor em Cruzápia, na Nordeste e Nação, além da terapia, dar a valer. Para mim conseguir, e então morrer por morrer, que seja a rir. Obrigado, Lisboa. quem me dera ser cantor, quem dera ser tenor, quem sabe ter a voz igual aos regirões, igual ao trovador que canta aos arrabóis, te dizer gentil. Bem-vinda, deixa cantar tua beleza, tu és a mais linda princesa, ai que deste quem me dera ser doutor, formado em Salvador, ter um diploma anel e voz de bacharel, fazer em teu louvor discursos a granel, para te dizer gentil. Bem-vinda, tu és a dama mais formosa, eu ouço dizer a mais gostosa, ai que neste covil. Ai, quem me dera ser garçom, ter um sapato bom, quem sabe até talvez ser um garçom francês, falar de champignon, falar de molho inglês, para te dizer gentil. Vai vida, és tão graciosa e tão miúda, tu és a dama mais tesoura, vai que neste covil. Gardel, tenor e bacharel, francês e rouxinol, doutor em Chavignol, garçom em Salvador, locutor de futebol, para te dizer febril. Vai vida, tua beleza é quase um crime, tu és a bunda mais sublime, aqui deste governo. Thank you. Lisboa que eu amo. Sinto o mar em cada esquina. Esta Lisboa tem ondas do andar de uma marina. Cidade tão antiga, cidade amiga, modesta e bela. Varia com as marés e tem o desde os seus pés a chorar de amor por ela. Esta Lisboa que eu amo, sinto o mar em cada esquina. Esta Lisboa tem ondas no andar de uma marina. Cidade tão antiga, cidade amiga, modesta e bela. Varia com as marés e tem o desde os seus pés a chorar de amor por ela. Cidade de nasce a canção como a boca das raparigas. Das raparigas andam cantigas de amor. Minha Lisboa que te posso dar, dar a mais cantigas para ela cantar. Minha Lisboa que tenho a oferecer, dar-lhe mais cantigas para ela aprender. Esta Lisboa que eu amo, sinto o mar em cada esquina. Esta Lisboa tem ondas no andar de uma marina. Cidade tão antiga, cidade amiga, modesta e bela. Varia com as marés e tem o desde os seus pés a chorar de amor por ela. Esta Lisboa que eu amo, sinto o mar em cada esquina. Esta Lisboa tem ondas andar de uma marina. Cidade tão antiga, cidade amiga, modesta e bela. Varia com as marés e tem o texto aos seus pés a chorar de amor por ela. Cidade amiga, modesta e bela. Varia com as marés e tem o desde os seus pés a chorar de amor por ela. A chorar de amor por ela. Esta Lisboa tem ondas de andar e uma marina. Thank you. amante e aprender a ser amante. Oh, e das mais belas sensações. As metralhadoras, as pistolas, às espadas, aos beijinhos, à saudade. E pelo segundo disco que gravamos com toda a cagança aqui sai o FRA! FRA! FRA! FRI! FRI! FRI!